Atividade cerebral estimulada ao máximo. Meu pensamento vai além do seu que fica estático, parado, pasmo. Na passividade que de forma coletiva prejudica minha realidade. Ingenuidade pendendo pra ignorância. Falta de atitude de quem não é mais criança. Gente que perde a infância, mas não ganha juízo. Corre sem direção, aumenta o próprio prejuízo. O aprendizado é duro, bem mais pra quem vacila. Falta de informação te deixa em último na fila. Otimização da consciência é necessária. Exercício pra massa cinzenta sedentária. A situação precária pra mim não justifica. O acesso à informação nunca foi matéria restrita. Difícil, mas não impossível. A senha pra mudar de fase, próximo nível. Não, tão distante do que você imagina. Aliás, bem mais perto do que você gostaria. O ataque está de fronte, mas ainda é invisível. A senha pra mudar de fase, próximo nível. Não, tão distante do que você imagina. Aliás, bem mais perto do que você gostaria. A soma dos fatores já não é mais divisível. A senha pra mudar de fase, próximo nível. A viga de sustentação da sonhada revolução. Esforço, superação, disciplina. Se essa é minha sina, não fujo. Vou pra cima, estudo a matéria-prima, transformo em munição. Atenção. Daqui pra frente é diferente. Um outro objetivo, revolução da mente. Destruição de tudo que não acrescenta. Eliminação de quem pode não representa. Fugindo da tendência, ofereço resistência. O perigo é mais real do que se vê na aparência. Experiência, através do tempo. Chego onde quero usando meu conhecimento. Eu tô sempre atento, buscando evolução. A leitura certa abre a grade de qualquer prisão. Revolução ignorante é impossível. A senha pra mudar de fase, próximo nível. Não, tão distante do que você imagina. Aliás, bem mais perto do que você gostaria. O ataque está de fronte, mas ainda é invisível. A senha pra mudar de fase, próximo nível. Não, tão distante do que você imagina. Aliás, bem mais perto do que você gostaria. A soma dos fatores já não é mais divisível. A senha pra mudar de fase, próximo nível. Passo a passo no caminho alternativo. Fugindo da cilada, eu busco o lado positivo. Pra mim a desvantagem funciona como incentivo. E a consequência vem no meu verso ofensivo. Perigosamente eu sigo meu caminho. Bem fundamentado pra não falar sozinho. A busca de conhecimento é um bom investimento. E a minha recompensa é aqui, nesse momento. Onde eu falo o que penso, divulgo meu pensamento. Sempre na intenção que haja um pleno entendimento. Por parte de quem gasta seu tempo me ouvindo e sentindo a vibração fluindo daqui de dentro. Enfrento a batalha, bato de frente, acertando pelos erros, tentando ser coerente, dando meu sangue, fazendo possível. A senha pra mudar de fase, próximo nível. Não, tão distante do que você imagina. Aliás, bem mais perto do que você gostaria. O ataque está de fronte, mas ainda é invisível. A senha pra mudar de fase, próximo nível. Não, tão distante do que você imagina. Aliás, bem mais perto do que você gostaria. A soma dos fatores já não é mais divisível. A senha pra mudar de fase, próximo nível.